A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Um feliz Natal para você e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News. Sou Ricardo Barros, deputado federal da Política de Resultados. Paraná pode contar sempre com o nosso trabalho. Sou Cristiane Iarelli, quero convidar você, mulher, a fazer parte do Partido Progressista. Venha conosco para fazer essa mudança. Olá, sou a deputada estadual e presidente do Progressistas no Paraná, Maria Vitória. Trabalhamos com compromisso e entregamos resultados. Venha conosco, filie-se ao Progressista. O Paraná está prestes a viver um momento histórico. A nova ponte de Guaratuba vai unir cidades, histórias e sonhos. E com ela surge um novo desafio, a Maratona Internacional do Paraná. As inscrições já estão abertas, 2 e 3 de maio de 2026. Dois dias de prova, quatro distâncias, um único objetivo, superar limites. Maratona Internacional do Paraná, edição Ponte de Guaratuba, desafiando o horizonte. Realização CWB Brasil. Sporting e Grupo RIC. Oferecimento Jovem Pan News. Atenção, a partir de janeiro, o número da sua unidade consumidora de energia vai mudar. Esta é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O número aparece em destaque na sua conta de luz e agora terá um formato padrão para todo o Brasil, com 15 dígitos. Mas não se preocupe, a Copel fará a mudança de forma automática e não muda nada para você, nem a data de vencimento, nem o débito automático. Em caso de dúvida, acesse o aplicativo ou o site copel.com. Copel, pura energia. Agora na Jovem Pan News, momento indústria do sistema FIEP. O momento indústria do sistema FIEP traz alguns dos melhores momentos dos programas que já foram ao ar em 2025. Entre os assuntos abordados, o Observatório dos Pedágios, a reforma tributária, energia e competitividade industrial. A FIEP desenvolveu essa ferramenta denominada Observatório dos Pedágios para dar visibilidade, para dar transparência, para deixar mais fácil para que cada cidadão do Paraná possa acompanhar e inclusive ajudar a fiscalizar a execução das obras, que foi o grande problema dos primeiros pedágios que nós tivemos no Paraná durante 25 anos, desde 96 até 2021, onde nós não tínhamos essa transparência, era muito difícil de ter acesso às informações. Então, com essa ferramenta, nós tornamos todos os contratos muito mais transparentes e ajudamos, assim, a fiscalização que é feita pela NTT, pelo órgão federal, a executar essa fiscalização e nós termos as obras que nós tanto esperamos. Não perca o Momento Indústria do Sistema FIEP, sábado a partir das 11 horas da manhã, aqui na Jovem Pan News. Jornal da Manhã, o jornalismo de maior audiência do Paraná, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A partir de 2026, começa oficialmente a fase de transição da reforma tributária. Impostos tradicionais serão unificados aqui no país e a gente vai falar mais sobre esse assunto a partir de agora. O nosso entrevistado é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, um dos maiores conhecedores desse assunto aqui no Brasil. Tudo bem, deputado? Primeiro, muito obrigado por nos atender nessa noite importante, nessa noite de ceia. O senhor fez uma parada, um encontro com a família para nos atender. Muito obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Como a ceia vai, da família pequenininha vai ser aqui em casa, fica muito mais fácil, né? Vamos comemorar aí o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma data mais importante da humanidade. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Bom, deputado, a ideia é que a partir de janeiro os dois sistemas convivam ao mesmo tempo, é uma fase de transição. Como é que isso vai se dar na prática com as empresas, com o setor produtivo? De que forma é possível disciplinar a entrada em vigor disso, ainda mesmo sendo num período de transição, deputado? Olha, é a maior revolução econômica da história do capitalismo brasileiro. Então, o IVA 5.0 começa a entrar experimentalmente 2026. A Receita Federal já preparou tudo, né? Já começou a trabalhar esse ano de 25 com as 500 maiores empresas do Brasil, já fez testes teóricos, já fizeram todos os procedimentos. O Brasil tem hoje, né, 16 milhões de MEIs, né, microempresa, né, e tem 9 milhões de micro e pequenas empresas, 9, 16 milhões de MEIs, e 1 milhão de lucro real e presumido, e 5 milhões de empresas rurais, né, são os produtores rurais. Tem 31 milhões de negócios, quer dizer, um dos países que tem mais, né, PJs do mundo. Então, a parte federal, que é a parte do PIS, COFINS, e uma parte do IPI, entra em vigor já, né, em 27. 26 faz o teste com uma alíquota de 1%, apenas dedutível, para testar o mecanismo de cobrança eletrônica, porque esse modelo velho vai ser aposentado, né, que é o sistema de tirar nota fiscal das compras, anota em livro próprio, né, faz as vendas, né, anota nota por nota no livro próprio, e no final do mês a empresa, a contabilidade, faz seu lançamento, procura fazer débito e crédito e faz a DARF, né, a GR, para recolher o imposto no dia 10 ou dia 15 do mês seguinte. Esse modelo vai ser aposentado, né, a partir de 27, 26 apenas teste, né, de 1%, vai ser totalmente automático, eletrônico. O crédito deixa de ser escritural, passa a ser um crédito financeiro. Então, a empresa só terá crédito se ela fizer uma boa compra e pagar pelo sistema financeiro indicado pelo Fisco, pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor. Então, cada nota fiscal de compra que ele tiver, ele vai ter um crédito, vai ter um cashback. Quando ele vender a sua mercadoria, o seu bem e serviço, depois dele ter manipulado, feito todos os acréscimos do produto, né, ele vai receber de volta o imposto dele, e assim sucessivamente. Então, em janeiro, a Receita Federal começa com a parte federal, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Em 27, começa a cobrança efetiva. Então, e em 29, começa a cobrança do IBS estadual, que é pelas 27 secretarias de Fazenda e os 5.570 municípios, através do Comitê Gestor. Mas também da mesma forma, um só CNPJ, uma só cobrança, totalmente automática, no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal. É uma revolução tecnológica que vai colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Vai facilitar os negócios, as empresas não terão mais que perder tempo, né, com declarações de arrecadação, de despesas, será totalmente automático, e elas terão uma relação comercial só com o preço da mercadoria. O imposto é à parte, como é feito na maioria dos países do mundo. E aqui vai ser mais tecnológico, que esse modelo tecnológico não existe da forma como nós estamos implantando, né, integralmente nos demais 180, 175 países do mundo que já têm o IVA. Deputado, vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista. Vilela? Oi, Vilela. Deputado, boa noite. Satisfação falar com o senhor aqui nessa noite, nessa véspera de Natal. Deputado, o senhor já colocou outras vezes um posicionamento a favor da reforma tributária que foi aprovada, ressaltando que foi a reforma possível, viável, que ela demonstra um certo avanço. Na sua opinião, enquanto talvez o mais privilegiado conhecedor do tema no Congresso Nacional, parlamentar experiente, o que faltou talvez nessa reforma tributária? Se tem algum ponto que o senhor entende que poderia ter avançado, mas que faltou para avançar e que talvez amanhã ou depois faça falta para o Brasil de uma forma geral? Esses cinco impostos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, representa 40% da arrecadação nacional, mais ou menos 13% do PIB. Nós estamos eliminando com essa reforma toda a renúncia fiscal, que custa 4% do PIB, estamos eliminando a inadimplência, que é quando a empresa declara e não recolhe na data aprazada, né? Mais 2%, e vamos eliminar toda a burocracia de 1%. Então, nós teremos aí 7% de redução de custo do imposto. A alíquota média hoje desses cinco impostos, eu calculo pelo Datahow aqui, em 40%, e vai cair para 25%. Aí que está o ponto principal, Vilela. A alíquota deveria ser padrão 25% para todos os bens e serviços, e fazemos a devolução do imposto para baixa renda. Então, as famílias de um salário mínimo, um e meio, dois salários mínimos, são as que mais pagam impostos, né, no mundo. Dá mais de 50% de carga tributária direta e indireta, e essas famílias, que são a maior parte da população brasileira, elas não foram contempladas, né, na reforma do imposto de renda, porque elas já não pagavam imposto de renda. Então, nesse caso específico, se tivesse o cashback de boa parte das suas compras, porque a carga tributária, eles, tudo que eles ganham, eles pagam, faria em 25%. E não, eu faria a entrada em vigor em 27% da parte estadual. Se eu pudesse interferir, falar, não, nós não precisamos fazer essa transição estadual de 29 a 32, né? É muito longa, deveria entrar já em 2027, né? Faz o teste o ano que vem, que é necessário fazer o teste para calibrar a alíquota, né? E fazer todos os ajustes do sistema eletrônico, que vai ser 170 vezes maior do que o PIX, né? É um sistema de arrecadação de todas as bilhões de notas fiscais vão ser processadas num só lugar. Hoje, essas notas fiscais são processadas em 5.570 municípios, 27 unidades federadas e na Receita Federal. Então, é uma loucura. Nós vamos ter uma só nota fiscal, um só CNPJ, uma só cobrança. Então, o que eu faria, anteciparia. Mas eu não perdi as esperanças de antecipar para 2027 o fim da transição, né, e da guerra fiscal. Eu fiz alguns cálculos, estou mostrando para os secretários de Fazenda e governadores,